Estimados ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto de 2014. Todos nós conhecemos, ou praticamente todos nós conhecemos, a música Why That Shade of Pale. Pertence nem mais nem menos que a Procolor Room. Mas na verdade, há muito mais para descobrir sobre este senhor que também toca. Hoje vamos ouvir dois temas, que espero que gostem. E que reflete também aquilo que eu estou a dizer. Uma das músicas do nosso Nota 7 de hoje chama-se O Danúbio Azul e vai ser tocada então à guitarra pelo Procolor Room, ao vivo. Para ouvir também um clássico da música clássica, de Albidoni, a música Adagio. São as músicas que nós vamos ouvir na edição de hoje do nosso Nota 7, que regressa amanhã, às 19h. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, mas desejo ao meu auditório a continuação de uma ótima segunda-feira. Já daqui um bocadinho, Catarina Navio traz mais uma edição de Música Livre. Bom dia ouvinte, ou boa tarde neste caso, e até amanhã, às 19h.